Eu tô realmente espantado, né, com a quantidade de homens de geleia, de cagões, de nutelinhas, né? De homens que odeiam mulheres que me seguem. Eu tô realmente impressionado, né, porque a questão daquele casal, não sei se era um casal, né, uma moça, um rapaz, né, e o rapaz apavorado sai correndo e larga a moça para trás. E aí o pessoal, ah, mas ele ia fazer o quê? Ele ia reagir, ele ia morrer. Não é a questão da ação, mas é a questão da atitude. A atitude de se manter naquele local junto ao moço. É, ia perder o celular. E daí, pelo menos mantinha a hombridade. Mas esse pessoal que está criticando, nossa, aqui só tem homens com peito de aço. Não, não. Quem está comentando e realmente achou aquilo um absurdo, como eu achei ridículo, deprimente, absurdo, são homens de verdade. Não é morrer, não é pular em cima do cara porque ele está armado, mas se manter firme ao lado dessa mulher. É engraçado, né? Porque todas as mulheres que estão comentando ali estão realmente dizendo, nossa, que absurdo. Então olha só, né? As mulheres que me seguem entendem o que é ter um homem de verdade do lado. Muitos homens que me seguem são homens de geleia. Que triste. Inclusive, podem parar de seguir, não é? Não preciso de nenhum homem de geleia me seguindo. Ou se seguem, pelo menos tentem aprender a serem homens de verdade. E aí, complementando, porque eu realmente estou indignado, né, com as respostas que eu estou vendo, né? Para que vocês querem uma arma? Minha pergunta é essa. Para que vocês querem uma arma? Provavelmente vocês vão ficar com a arma no coldre e não vão ter a coragem de sacar essa arma no momento correto e oportuno. A desculpinha, ai, não defendi a minha mulher e os meus filhos porque eu não tinha uma arma. O Estado não me permite ter uma arma, então eu corri, larguei minha esposa e meus filhos para trás. Eu fui inteligente. Por que que eu ia ser roubado? Ai, junto com a minha mulher e com os meus filhos, se eu podia escapar. É simplesmente assustador, eu continuo cada vez mais assustado. Vocês sofreram uma lavagem cerebral, né, e nem perceberam. Vocês se tornaram fracos, covardes, pusilâmines, uns bostas, uns cagões. Não é a questão de sair no braço com alguém que está armado. Não que isso não pudesse acontecer se, por exemplo, alguém tentasse pegar minha família, mesmo eu estando desarmado. Eu quero, ah, porque você tem arma. Vai pra puta que te pariu. Não, é porque eu não sou cagão. Eu não preciso de uma arma para pelo menos tentar defender a minha família, a minha esposa e qualquer mulher que esteja perto de mim. E aí tem mais uma vertente que eu percebi aqui, né? Que são os homens que odeiam as mulheres, né? Por causa, sim, de mulheres ruins, a verdade é essa. Ah, mas por quê? Eu vou defendê-la e se eu casar com ela, ela vai se separar, ela vai me trair, vai pedir 50% de tudo que eu ganhei. Puta que eu pariu, vira homem, moleque. Vira homem. Né? Primeiro, né? E aí também, grande parte, culpa, sim, né? De uma parcela aí de feministas, né? Nojentas, né? Que estão contaminando, né, o que são as mulheres de verdade. Mais uma pro nosso time. Que emoção. Muito bom esse vídeo. Mas eu não posso me deixar levar por causa disso, né? Então, porra, tu vai morrer solteiro, é isso? Né? Se nenhuma mulher presta, ou você vai ser um cagão, um bosta. Né? Porque o que eu estou vendo é isso, né? Eu tô na minha, por incrível que pareça, a quantidade de seguidores bostas que eu tenho é gigantesca, então parem de seguir. Eu quero chegar amanhã, olhar meu Instagram e falar assim, porra, perdi 100 mil seguidores. Perdi 100 mil homens de geleia. Tá? Porque eu não quero vocês me seguindo, de verdade, de coração. Tá? Porque vocês não aprenderam nada, vocês querem uma arminha para se exibir, para falar, eu tenho uma arma. Eu tenho uma GDC 9mm, eu tenho um fuzil T4, né? Porque se invadir minha casa, eu sou o juiz, o júri, o jurado e o cacete A4. É nada, bunda mole, né? Bunda mole não é macho nem com arma, nem sem arma, a verdade é essa.